sol de verão só me traz tanta coisa que eu quero esquecer. Nossa história parece este mar infinito na lembrança de um amor tão bonito. Mergulhei em você e brincamos de amor, mas você, sem porquê, não voltou. Desde aquele verão tenho medo do mar. Descobri que não sei mais nadar. Desde aquele